Projeto X Podcast. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast! E hoje iremos falar sobre um dos animes mais populares entre a garotada e afins. Vamos falar sobre Boku no Hero Academia, um shonen bem clichê e bem legal. Então, vamos lá, sem demora, sem delonga, aqui é o Mugi e Boku no Hero Academia é um dos poucos mangás e obras que eu acompanho desde o capítulo 1, e eu fico feliz com isso. Oi, aqui é o Ether, e Boku no Hero é provavelmente um dos meus, se não o meu mangá favorito. O louco! É, tomou o lugar do One Piece. Eu não sei se eu fico feliz ou triste, ou se eu fico, sei lá, angustiado, mas tudo bem. Aqui é o Abi, e não confundam Boku no Hero Academia com Boku no Pico. É, na verdade, cara, quando você começa a escrever Boku no e alguém tá tipo, passando perto, já olha com você com uma cara assim, tipo, aí você coloca o H, aí a pessoa fala, tudo bem. É, eu tô imaginando, tá ligado, filme de terror, tá lá aquela tensão, aí coloca o H, aí você, aí ele volta, deleta o H. Oh my god. Aqui quem fala é o Jin, e se eu tivesse algum poder de super-herói, seria deixar meus inimigos perdidos. Pera, mas esse não é o seu poder? Não, na verdade, esse seu poder é reverso, Jin. No mundo real. Eu tô falando se eu tivesse poderes, eu não tenho poderes. É só você guiar as pessoas, logo elas vão se perder. Boa! Mas é que tá, um inimigo meu nunca iria pegar e ia ser guiado por mim. Por que, que você vai pegar e ser guiado pelo seu inimigo? Boku no Hero Academia é um mangá e um anime que está sendo lançado atualmente. E a gente vai fazer um cast aqui que vai ser dividido em parte no spoiler e parte com spoiler. Então, se você veio aqui e não sabe de nada de Boku no Hero, fica até a gente tocar a sirenezinha que tá tranquilo, tá favorável, beleza? Antes de mais nada, vamos colocar aqui um pouco de informação, dados técnicos. Boku no Hero, que também ficou conhecido como My Hero Academia, ficou mais conhecido, acho que My Hero Academia no Ocidente. Tem até o subtítulo My Hero Academia. Ô, Ether, isso é uma coisa que eu queria saber. No Japão, tem aquele subtítulo My Hero Academia também nas capas? Até onde eu lembro, sim. Ninguém fala My Hero Academia, acho que no Japão, né? Não, mas aquela coisa da ideia de que eu acho que o Boku no Hero Academia, principalmente pela ideia do All Might, ele tá tentando puxar aquele lado ocidental, meio dizendo, eu também sou inspirado pelos heróis americanos. Então, My Hero Academia, heróis americanos, porque tem muita influência americana. E realmente você vê claramente influência tipo de heróis de quadrinhos HQ mesmo ali, né? Mas beleza. Então, é uma série que foi original ali de um mangá, escrita e ilustrada por Kohei Horikoshi, e os capítulos do mangá ainda são lançados e está sendo serializado pela Weekly Shonen Jump. Seu lançamento foi em julho de 2014. E como eu falei, eu acompanhei desde o capítulo 1 quando lançou lá em julho de 2014. E foram compilados em 15 volumes até o momento. E a série é licenciada e publicada aqui no Brasil pela editora JBC. Não estamos recebendo nada por falar esses nomes. Patrocina nós. Não estamos recebendo nada. Um pouquinho. Mas... é, isso aí. Ó, eu acho uma boa você mandar aí um contrato aí vitalício pra ganhar todas as edições de Boku no Hero pra cada um dos membros aqui. Não precisa. Desnecessário. Tá bom, se o Mug não quer, manda dois pra mim. Eu quero. Não, se você quiser patrocinar com valor, Projeto X, aí é o... Também serve. Não... Bem, e como a gente tá falando, o mangá ele foi adaptado para uma série em anime e está sendo lançada e provavelmente eu acho que pode estar sendo terminada quando foi lançado o sketch, mais ou menos aí. E ela foi produzida pelo estúdio Bones, teve uma primeira temporada que foi ao ar em 3 de abril de 2016 e a segunda temporada está sendo, como a gente falei agora, lançou em 2017 e provavelmente está terminando junto com o lançamento do sketch. É isso aí. Temos algumas observações então pra complementar o que o Mug mesmo falou, né? Coisas que meio que já marcavam Boku no Hero como sendo um mangá muito bom desde o seu nascimento. Uma das coisas é que antes da estreia da adaptação em anime, o mangaka Masashi Kishimoto, o mangaka do Naruto, pra quem não conhece, elogiou o trabalho do autor, acreditando que Boku no Hero seria um sucesso no exterior. E por sua parte, o Horikoshi, o autor, citou que o Naruto é uma fonte muito grande de inspiração pra ele, né? Bacana. cara. Eu acho que a Shonen Jump sempre tem que ter alguns que eu chamo de mangás pilares na sua revista. Hoje, eu considero altamente Boku no Hero um mangá pilar da Shonen Jump. Mas com certeza. Sim. Definitivamente. Eu quero ver qual obra vai substituir One Piece. Não. Eu vejo muito que antigamente os três pilares em seu auge foi Naruto, Bleach e One Piece. Aí Naruto acabou. Naruto acabou. Bleach ficou uma bosta. Ficou ruim e acabou. E One Piece tá aí. E One Piece tá aí. E One Piece continua sendo um dos pilares da Shonen Jump pra mim. Boku no Hero é um pilar que subiu assim monstruosamente. Sério mesmo. Eu acho que grande parte do sucesso de Boku no Hero foi justamente o fato de ter acabado Naruto e ter feito um marketing muito forte em cima dele pra tipo, vê isso aqui, deve ser maneiro, porque tinha um buraco ali, né? Eu acho que, assim, realmente, o Boku no Hero, ele entrou numa boa época, digamos assim, porque como saiu o Naruto e ele entrou, ele encaixou onde precisava, mas eu acho que mesmo se Naruto ainda tivesse sido lançado, Boku no Hero tinha total capacidade de se manter como um pilar dentro da revista. Acho que com certeza, porque Bleach já tava ficando muito fraco. Exato. E Naruto, na época, também tava ficando extremamente maçante, então acho que o pessoal também só tava lendo pra ver como ia terminar mesmo. Então, Boku no Hero tinha toda a capacidade pra substituir qualquer um deles, sem problemas. Uma outra curiosidade é que teve um one shot, onde você é apresentado o protagonista um pouquinho diferente, teve uma modificação pra versão final, e aonde não existiam poderes nesse one shot, que na obra original tem. Que é um one shot até que bem legalzinho, é bem interessante. É uma pegada completamente diferente, mas é bem legal. Eu realmente não peguei esse one shot que veio antes. Na verdade, não teve nenhum alvoroço, assim, quando ele lançou. Teve depois só, entendeu? Tipo, só mais um one shot lançado. Eu dei uma lida no one shot, pra ser bem sincero, apesar da premissa ser bem interessante, é assim, depois que você já leu o mangá, e você volta e lê o one shot, você fala, eu acho que não sei se eu teria gostado tanto do mangá se fosse assim. Eu tive essa impressão também. Mas é também aquela coisa, né? O one shot, ele é vítima de si mesmo, porque normalmente eles são muito curtos, e é muito difícil você achar um one shot realmente que faz você pegar carinho pelos personagens. Não, mas eu devo dizer, desde o capítulo 1, eu já amei a história, não tem palavra pra descrever agora. Bom, continuando com as observações aqui, o volume 1 alcançou o sétimo lugar no gráfico semanal de vendas de mangás da Oricon, com mais de 71 mil cópias vendidas. A primeira impressão do mangá foi esgotada, e logo em seguida, o volume 2 alcançou sexto lugar, já basicamente dobrando a venda de cópias, em 2015, em janeiro. Logo depois, já em março, assim, não passou nem um mês, dobrou quase de novo, quase que dobrou de novo. Eu acho que assim, ele foi muito bem aceito e foi bem divulgado, provavelmente, lá no Japão. E ele trouxe uma pegada diferente, eu acho que pra Shonen Jump. Assim, embora seja muito clichê, ele deu uma pegada diferente. Porque realmente ele pega mais o lado de super-heróis como quadrinhos mesmo das HQs. Então, eu acho que isso chamou atenção lá, entendeu? E chamou atenção pro mundo também, né? Todo mundo gosta de Boku no Hero, basicamente. Mas eu acho que Boku no Hero, ele tem um potencial absurdo ainda. Eu acho que ele tem muito o que mostrar ainda e muito o que crescer. Eu acho que ele vai ainda vender muito. É capaz dele ser, assim, um mangá que provavelmente, se One Piece parar e alguma coisa, consiga assumir o lugar realmente de One Piece pra Shonen Jump. Mas eu acho que também, ao mesmo tempo que ele tem esse potencial, ele não vai se alongar tanto quanto One Piece. Então isso não vai acontecer. É, agora então a gente abre a pergunta aí nos comentários. Quem você acha que acaba primeiro? One Piece ou Boku no Hero? Eu acho que Boku no Hero, hein? Mas beleza. Alex Osborne, do IGN, deu pontos positivos para a série de anime, dizendo, abre aspas, a primeira temporada de Boku no Hero Academia oferece 3 episódios de uma ação fantástica, elevada por uma história sincera que está envolvida em torno de um elenco central de personagens memoráveis e relacionáveis. Fecha aspas. Deu pra perceber, então, que assim, o que a gente tá falando são nossas opiniões, mas as nossas opiniões realmente eu acho que batem com pessoas que realmente sabem e entendem do assunto, né? Porque o pessoal realmente tá gostando disso daí, tá gostando de Boku no Hero. E menos fanboysice do que realmente parece. É que, se eu posso dizer, acho que todo mundo aqui vai concordar comigo, mas uma das coisas mais fortes em Boku no Hero e que faz você realmente gostar muito da obra são os personagens. Sim. Eles são muito bem construídos. Eles são trabalhados incessantemente, assim, você sempre tem desenvolvimento deles, eles sempre estão crescendo e você tá crescendo junto com eles, então você pega carinho por eles. E quanto personagem, hein? Nossa, tem muito personagem. Às vezes eu queria que tivesse, tipo, alguns spin-offs só de alguns personagens, cara, seria muito da hora. Eu concordo com você, mas eu acho que não dá pra você gostar do Mineta, mas a gente fala isso depois. Que isso? Caraca. Não. A gente, conversa disso quando chegar na hora. Fica aí. Sai nai bo bem, então vamos a uma sinopse rápida do que é Boku no Hero, embora já falou bastante e deu pra pegar algumas coisinhas ali. Vamos fazer um breve resumo. Em um mundo onde 80% da população possui algum poder sobre-humano, também conhecido como individualidade, o garoto Izuki Midoriya é um dos poucos casos de pessoas comuns. Ou seja, ele não tem poder sobre-humano. Como a gente falou, 80% tem. A mãe dele tem poder e ele não tem. Até o pai dele tem um poder. Sim. Pelo mesmo motivo, ele sofre constantemente nas mãos dos seus colegas de classe, recebendo o apelido de Deku. Alguém lembra o que realmente significa Deku? Eu esqueci. Então, o primeiro significado, eu não lembro o significado exato, mas tem meio que uma conotação de não ser bom em nada, sabe? De fracassado. Ah, é isso mesmo. Exatamente, é isso uma mesmo. Uma coisa assim. Fracassado, sim. Loser. Uma conotação mais ou menos assim. Então, e nesse mundo fictício, desde o primeiro caso constatado de um recém-nascido com algum tipo de poder, que se eu não me engano foi uma criança que podia iluminar... A China, que brilhava. Isso. E depois desses casos de superpoderes, o índice de criminalidade cresceu proporcionalmente ao surgimento que também heróis iam aparecendo. Ou seja, ia pessoas ganhando poder, pessoas boazinhas viraram heróis, pessoas ruinzinhas viraram vilões, ok? E como não podia deixar de ser, o sonho do Izuki, o Midoriya, é se tornar um super-herói, né? É ter um poder, é poder ajudar as pessoas e ser um herói que... Ele admira, ele é um entusiasta de heróis. Exatamente, ele chega a ser até um fanático por herói, né? Ele é um otaku de heróis. Ele é um otaku. É um otaku de heróis, exato. Exatamente. Ele é otaku. E ele tem um grande ídolo, que é o poderoso All Might. É, que é uma grande referência ao Superman. Na verdade, eu acho ele até uma referência de Superman, às vezes com Capitão América. É, uma mistura, né? É uma mistura ali. Mas ele é esses grandes símbolos, né? Porque, querendo ou não, tanto o Superman quanto o Capitão América eram símbolos. E ao demonstrar grande coragem e um forte senso de justiça, com a ajuda do famoso herói de cabelos louros, sim, o All Might tem tipo uma cabeleira loura sinistra, a la L'Oréal Paris, ele terá a chance de se tornar quem sempre sonhou. Ok, Mugi, fala isso de novo, só que você coloca assim, cabeleiras louras e grande sorriso, isso é importante. E grande sorriso, precisa, mas beleza. Então é isso, é sobre isso que iremos falar, é isso que a história aborda. Heróis, um mundo onde todo mundo quase tem poder e existem pessoas que têm poderes que usam para apenas os afazeres da sua vida do cotidiano, pessoas que usam seus poderes para fazer roubos em bancos e pessoas que usam seus poderes para prevenir os roubos em bancos. É isso. É, basicamente. É isso aí. De forma simplista, é isso aí. É, sem entrar muito nos spoilers, porque tem bastante coisa também que dá pra adicionar aí, mas... Não, tem mais uma coisa que a gente precisa falar. E tudo isso temos também uma grande academia, né, de heróis. Porque, se não me engano, o nome da obra é Boku no Hero... Academia. Academia, isso aí. Porque, obviamente, se fosse qualquer outra obra fora do Japão, não seria numa escola. Tem que ser numa escola pra ser japonesa. Exatamente, exatamente. Tem que ter uma escola. E tem que ter... Deixa quieto. Tu já ia falar outra coisa que é spoiler. Mas vamos falar isso depois. Bem, como o Ether falou, uma das coisas mais chamativas que você mais gosta nesse anime são seus personagens. Vamos falar dos principais aqui. Embora eu acho que a gente queria falar de muitos outros personagens aqui. É assim, a sala do Midoriya, quando ele entra na UA, tem 20 alunos com ele. E todos eles são um pouquinho trabalhados. São sim, todos trabalhados, todos você teria coisa pra falar aqui, só que seria meio longo e cansativo pra quem não assistiu ouvir sobre 20 personagens e ainda nem conhece. Então a gente vai só citar os que têm maior participação na primeira temporada e na segunda, e o que a galera shippa também, pra dar uma esclarecida, e a gente pode citar depois os outros, mas de uma forma mais enxuta. Eu jurei que você ia falar, a gente pode shippar também os outros. Você pode fazer o que você quiser com a sua ovelha, não tô nem aí. Ou com o seu sapo nesse caso, né? É, exatamente. Giro, Giro, Giro. Suyu-chan. Bonita. Só o Jin é do Team Uraraka. Então, vamos falar então agora então dos personagens principais de Boku no Hero. Vamos começar pelo protagonista, o Izuku Midoriya, também conhecido como Deku. Ele é um adolescente que protagoniza o anime e, apesar de ter nascido sem nenhuma individualidade, sempre quis ser um herói como o All Might. Para isso, ele estudou os poderes dos heróis profissionais e provavelmente o poder de todo mundo com quem ele esbarrava. E ele recebe, depois de uma situação que ele passa junto com o All Might e tal, ele recebe o One for All para ser o sucessor do All Might. Sem falar muito de spoiler, realmente. Mas isso é claro, é primeiro episódio, acho que dá pra passar. Sim, isso é, tá dentro do primeiro episódio. O All Might, o poder do All Might é One for All. um por todos. E é um poder que ele transmite de uma pessoa para outra. É um poder que ele tem uma herança, digamos assim. Ele repassa esse poder. E o All Might decide repassar esse poder para o Midoriya. Então vamos entrar, eu acho que tem mais detalhes sobre como funciona esse poder. Enfim, depois no Sun Squad. Beleza. Tem um segundo personagem que ainda está dentro de grandes personagens principais, que é o amigo de infância do Midoriya, que é o Katsuki Bakugou. O Bakugou, ele provavelmente ele consegue entrar num âmbito que consegue construir ele tanto como antagonista como co-protagonista. Ele é um cara meio agressivo e ele praticava um bullying pesado com o Midoriya pelo fato dele não ter individualidade. E, cara, sério, se você assiste os primeiros dois episódios e não sabe direito do que se trata o anime, você acredita que aquilo vai continuar naquela pegada, é muito pesado, velho. É um bullying hardcore, velho. Você fica muito mal pelo Midoriya, velho. Você fica muito mal. E você pega muita raiva do Bakugou. É, porque ele, tipo, tá sendo um cuzão, tá ligado? É, mas também mais pra frente, assim, bem mais pra frente no mangá, você entende por que ele era assim com ele. Mas é o que o Abby falou, se você pegar e analisar o primeiro episódio solo, e você pensar que aquilo vai continuar daquela maneira, entendeu? Você realmente pensa isso daí que ele falou mesmo. Você fica mal no primeiro episódio pelo Midoriya. É, uma curiosidade legal que eu acho que dá pra encaixar aqui, que eu acho que é mais relevante aqui, né? É que todos os nomes dos personagens, assim, pelo menos mais principaizinhos da obra, são meio que trocadilhos que entregam o poder deles. Vocês sabiam disso, não? Não sabia, me explica aí. Bakugou parece bomba mesmo, mas beleza. É, então, aí, Bakugou é um trocadilho com a palavra Bakugan. Bakudan, que é bomba. Isso é com todos os personagens. All Might faz sentido, All Might faz todo sentido. Agora, Midoriya? Então, aí que tá. O Midoriya, ele não tem poderes, então ele é um nome comum. Caraca! Di, você vai... explodindo cabeças. Você vai fazer isso em todos que a gente falar. Se você pegar o nome do Midoriya, o Izuku Midoriya, e você quebrar em kanji, ele tem um kanji de verde e de vale. Vale verde. E também tem um homófono que você pode usar pra um dos kanjis do nome dele, que pode ser lido como Nono. É, então, ele é o Nono. Dizem que isso realmente referia a ele como o nono sucessor do One for All. Oh. O problema é que como a gente tá aqui no Ocidente, né, vai ter muitos desses que a gente não vai conseguir pegar. Mas todos os nomes seguem essa regrinha, que eu acho isso fenomenal. Da hora. E o legal também é que, se você parar pra pensar, todos os personagens, dependendo dos poderes que eles têm, das individualidades, a personalidade deles reflete muito a ela. Muito refletido nessa personalidade dele. Sim. O Bakugou, por exemplo, é um cara explosivo. Uhum. É um cara... Exatamente. Ele é um cara explosivo. É. E a gente ainda não teve a oportunidade de falar, mas o poder dele é criar explosões a partir do suor, que é basicamente ele sua nitroglicerina. Sim, mas é limitado à mão, né? Ou ele consegue fazer de qualquer parte do corpo? Não, qualquer parte qualquer do corpo. Parte do é porque corpo. Eu nunca vi ele usando de outro lugar que não na mão. Cara, já várias vezes, velho. Eu não me lembro. Ele sua, logo explode. Assim, no mangá eu já vi várias vezes. Então me passou despercebido. É que pelas mãos ele tem mais controle, mas sim. Contanto que esteja suando ali, ele consegue. E ele não só é um cara explosivo e, portanto, tem bastante força física, mas também ele é muito inteligente, mais inteligente do que ele aparenta. E, assim como o Midoriya, ele é fã do All Might e o sonho dele é ser o maior herói. Falando já sobre All Might, vamos falar sobre ele. É o herói número um, né, como o pessoal fala, o herói número um dos heróis. All Might tem um estereótipo de herói americano, como a gente falou. Ele é um cara que você olha, você lembra de Capitão América, Superman, você lembra de herói americano, cara. Você vê a roupa, o traje deles, claramente é um cara que veio de uma HQ e colocaram ele dentro de um mangá, não sei como. E os nomes, os golpes dele são, por exemplo, Texas. Texas, ele pega extremamente referência de coisas ocidentais. É realmente nítido o herói americano ali. Ele é americano, na real. E ele é o cara que realmente é o cara positivo, o cara do sorriso na cara. Ele é o cara que vai falar, tipo, vai dar certo e eu vou dar certo, vou fazer todo mundo acreditar que eu posso fazer as coisas e eu vou fazer as coisas. Na verdade, ele vira e fala, vai dar certo porque eu estou aqui. Exatamente. E a parada dá certo, porque ele é o número um. Ele é o símbolo da paz. É assim, tem heróis absurdamente fortes e o número dois é insanamente forte e não consegue chegar perto dele. É assim, é uma distância de poderes muito absurda. Não, na verdade não é uma distância de poderes, eu diria. O do número dois pro número um, o problema é que assim, o número dois é um cara chamado Endeavor, sei lá, que ele tem poderes de fogo. Mas o problema dele não ser o número um não é porque ele não tem força suficiente pra isso, não é porque ele não é capaz. É porque ele internamente não percebeu que o All Might, ele não é o número um porque ele é forte. Ele é o número um porque ele é um símbolo. Ele não consegue sacar isso, entendeu? Por isso ele tenta passar na força bruta ali. E não vai ser assim. E não vai ser assim, porque ele é o tanto que o carrancudo, né? Então, obviamente, ele nunca vai ser o número um. Mas não necessariamente por força, eu quero dizer, mas como herói, eu digo. Ele tá muito à frente de qualquer outro que esteja ali. Ninguém consegue acompanhar ele. Por isso que ele, eu disse, ele é disparado o número um. Tanto que, se eu não me engano, isso também é falado no primeiro capítulo, então eu não acho que isso é considerado como spoiler, mas eles falam que o All Might, a primeira aparição dele foi durante um incêndio, onde ele salvou 100 pessoas. Assim, em segundos, ele entrou, salvou 100 pessoas. Foi quando ele chegou e falou, não se preocupem, eu estou aqui. なぜって?私が来た。超かっこいいな。僕も個性入れたらこんな風になりたいな。 Louco! E foi nesse momento que as pessoas chegaram e acreditaram nele. Acreditaram que ele tinha vindo pra salvá-las. Foi aí que elas passaram a ter esperança. E ele fez. Salvou. E ele fez. Ele entregou. Ele não só chegou e falou, não. Ele chegou, foi lá e fez. Ele provou que podia ser feito. Eu acho que assim, o All Might, a presença dele chega até a acalmar as pessoas. Você vê ele resgatando as pessoas com um sorriso na cara. Você vê a presença dele acalma o ambiente, entendeu? Por isso que ele é considerado como realmente um símbolo de paz. Sim, tudo bem, porque ele tá aqui. Ele ontem! Caraca! Uma coisa também realmente importante, fora todo esse símbolo da paz, ele acaba virando o treinador do Midoriya, porque ele passa os poderes pra ele, e também consequente, ele acaba virando um professor dentro da UA, que é a Academia de Heróis, e vai acabar formando todos os heróis juntamente com o Midoriya. É, na verdade, ele já ia virar professor antes de conhecer o Midoriya. Sim, sim. Ele conheceu porque ele ia virar professor, inclusive, porque senão ele não estaria no Japão. Não, ele estaria no Japão, eu acho. Eu... Não, ele é dos Estados Unidos. Ele só não estaria ali naquela área. É, ele fala que foi pro Japão por causa disso. E uma coisa importante, antes de encerrar, que a gente ainda tá dentro da esfera do Midoriya e do All Might, é que o All Might, ele não é só um herói pro Midoriya, ele é um ídolo. E é hardcore. Sabe aquela pessoa que tem todos os pôsteres no quarto e fica vendo em looping o vídeo? Então, sabe aquele fã de Harry Potter que decorou todas as falas do filme? Então, é o Midoriya, porque ele decorou todas as falas e expressões do All Might. Sabe aquele fã de One Piece que anda com meia do Ruffy? Isso, tipo, ué, como assim? É tipo Mugi com One Piece, acho que só que mais. Não, acho que o Midoriya é mais que eu, velho. Só vou deixar uma coisa aqui, que isso também vai ser interessante pra gente comentar quando a gente chegar num dos personagens mais à frente, mas ser o símbolo da paz também significa que existem pessoas que não veem isso com os bons olhos. E isso é extremamente importante de se lembrar por causa de um dos personagens que a gente vai citar mais pra frente. Sim, eu sei de quem você vai falar, mas beleza. A próxima personagem aqui é o Waifu Suprema, engulam isso. Não. Aceitem, não. Vocês estão errados, aceitem, é isso, pronto. Eu não tô errado. Ela é tão boa que tá até em cima da pauta. Se mudar agora não vale mais, mas foi colocado primeiro na pauta. Que é a Ochako Uraraka. Ela é uma estudante da UA. Ela conhece o Midoriya no exame de entrada da UA. É, na verdade, o Midoriya não conhece ninguém antes, né? Não, conhece o Bakugou. Eles se conhecem porque o Midoriya tava indo pra entrada e que tropeça. É a primeira pessoa que ela conhece ali, porque ela conhece ali logo no exame de entrada, né? Não, antes do exame começar. É, ele tá indo pro exame, aí ele tropeça. Antes do exame começar. Aí ela ajuda ele. Mas é ali na entrada do exame, cara. Tá? A gente entendeu, segue, vai, vai. Essa pessoa é tão detalhista, meu Deus. E o poder dela consegue tirar a gravidade das coisas com o toque. Ela tem um limite. Desde que ela esteja aprendendo a respiração. Isso. E o mais legal mesmo dela, de como um personagem, é o fato dela querer virar uma heroína. Porque até agora, tudo que vocês viram foi, o Midoriya quer virar um herói porque ele quer fazer a justiça, o Bakugou porque ele quer ser forte. Ela tem um motivo, assim, que é muito real, que ela quer virar herói porque tá foda. Quer ganhar dinheiro. Tá foda. É o típico nós, tá ligado? É o típico nós. Precisa ganhar uma grana e por isso ela resolveu virar uma heroína e desbravar a vida. E aí a gente precisa trampar, mano. Isso é uma coisa muito legal de alguns personagens do Boku no Hero, porque às vezes ele faz assim, você acha que todo mundo tem um objetivo nobre. Aí chega uma personagem e fala, ah não, é que eu quero ganhar dinheiro. Preciso de eu grana. Eu quero ganhar dinheiro. Eu quero dar bastante dinheiro, eu tenho poderes melhores que meus pais, então eu quero ganhar dinheiro. Beleza, é nóis. É, isso daí é uma coisa realmente que atrai dela. Eu acho da hora. E é isso aí. Melhor menina, e é isso aí. Pessoal, shippa algumas pessoas que estão erradas, shippam ela com o Midoriya. Não, esse ship tá certo. Esse ship tá certo. Tá errado shippar com o Bakugou. Não, esse é o ship certo, porra. Você tá maluco? Pera aí. Não, o ship certo é o Midoriya com o Bakugou? What? Tá. Ah, ok, aí eu aceito. Porra. Aí eu aceito. A gente não tá gravando Boku no Pico, caralho. Ah, tá. Entendi. Desculpa, foi mal. Aí, bora, gente, bora. Vamos lá. E agora, peraí, a gente vai ter que tretar, né? Ah, sim. Então vai, Abi. E agora, pra quem tem todos os parafusos na cabeça e tem o chip certo, a gente vai falar da Tsuyu Asui, que é a menina sapo, basicamente. Uhum. Ela é uma menina calma e aparentemente normal, a parte do que ela parece meio sapo. Tá, peraí, eu tenho que falar uma coisa. Sério, gente, a gente só colocou a Tsuyu, eu acho que, na pauta, porque realmente é um chip absurdo junto com ela e a gente considera muito ela a parte. Mas eu realmente não considero ela que precisasse bastante de atenção, como a gente tá fazendo, tá? Não tô muito sério. Ah, precisa sim, porque precisa, ela tem um episódio só pra ela na segunda temporada. Não somente, mas no mangá também ela se torna uma personagem bastante importante. Sim, mas tipo, entre os protagonistas, eu acho que dava até pra passar, mas segue, vai. Ah, dentro dos alunos, na primeira temporada, ela não tem tanto destaque, quanto desenvolvimento, quanto dos que a gente vai citar, mas foi mais pelo chip mesmo, porque a Tsuyu é necessário estar na pauta. Então, ela tem os poderes de um sapo, que é basicamente ela consegue pular muito alto, ela consegue esticar a língua, ela nada muito bem, pode guardar objetos no seu estômago, secreta uma substância. Ela consegue, tipo, ficar grudada na parede. E consegue se camuflar também. Ela também tem poderes de camuflagem. Vocês esqueceram de uma coisa, ela coloca o próprio estômago pra fora. É, mas é meio nojento e ela tem vergonha. E a galera aí que gosta de shippar ela com o Midoriya tá errada. É, porque o certo é o Bakugou com o Midoriya, né? Não, na verdade... Obviamente. Certo. Melhor chip. O certo é a Tsuyu com Mineta. Não. O Mineta não merece ninguém, velho. A Tsuyu é do Midoriya. A Tsuyu é do Mineta. Sério. Olha, gente, quando eu terminar Boku no Hero e tiver casalzinho já feito, essas coisas, escutem esse cast, porque eu estou falando que Tsuyu vai ficar com Mineta. Nem sonhando. Nem fudendo. Até porque o Mineta não merece ninguém. Exatamente. Embora eu goste dele... O Mineta é tudo o que há de errado na sociedade. É simples. Ele é um ser humano errado, cara. Ele é um ser humano errado, ponto. Tanto é que ele nem tá na pauta aqui, mas beleza. É, depois ele ficou em ordem alfabética e ele aparece não, só agora, ali de bolso. Agora eu vou falar. Vamos pular essa porra toda. Foda-se a ordem, isso não é importante. O Mineta, ele só é um ser humano errado. Se você acha o Mineta legal, vocês têm problema, velho. Ele é um ser humano errado. Eu não acho ele legal. Eu realmente não acho o Mineta legal. Mas eu shippo ele com a Tsuyu. Qual o seu problema, Mugi? Olha a sua lógica. Eu gosto da menina sapo. Eu já sou errado aí. Mas eu gosto da menina sapo. Eu vou colocar ela com o pior ser humano possível, porque eu quero ver ela sofrer. Ser humano é horrível, Mugi. Qual é o seu problema, cara? Caralho. Na real, caralho, o Mineta devia morrer. Eu quero muito que o Mineta morra. Eu tô torcendo muito pra isso, desde que eu vi ele. Ele só é um ser humano muito errado. Mas, tirando o ódio do Jin pelo Mineta, a Tsuyu também é interessante falar sobre ela, é que ela é uma personagem que faz muitas tiradas com todo mundo. Ela percebe alguma coisa, ela fala na cara, não tem vergonha de falar. Ela não tem vergonha nenhuma. É muito honesta. Então isso normalmente pega todo mundo desprevenido, porque ninguém sabe responder pra ela quando ela dá uma dessas. É isso aí, porque todo mundo fica engolindo o sapo, né? Ai, essa prosódia foi forte, velho. Então, o próximo personagem que a gente vai falar é o Tenya Iida. Ele é um aluno bem educado, sério, lida sempre de maneira racional com as coisas e por isso acaba se tornando o líder da classe na UA. Ele é o típico estereótipo de líder. Sim, e o poder dele faz com que as pernas dele sejam motores e isso concede pra ele uma enorme velocidade, tanto que o poder dele é basicamente correr extremamente rápido. Ele é o Flash. Não. Só que não. Eu diria que ele é estereótipo do líder, ele é o estereótipo do japonês aplicado. Sim. Também. Ele é aquele aluno que estuda super certinho e que obedece todas as regras e quer que todo mundo obedeça as regras e... É o representante de sala estereotipado. Mas ele é muito foda. Sim. Ele tem uns arcos de história muito legais e um desenvolvimento de personagem muito bom. Mas então, voltando ao poder dele. Esse motor concede ele uma velocidade enorme, que ele pode atender entre primeira, segunda e terceira marcha. E, eventualmente, ele acaba se tornando um grande amigo e, de certa forma, um admirador do Midoriya, né? Além de que, ele sempre é muito cobrado. Ele se cobra muito pelo caso de que ele vem de uma família de heróis muito famosa. Sim, o irmão dele é um herói famoso. E o irmão dele tem o mesmo poder. Esse poder, ele é basicamente da família, pelo que dá pra entender. Sim, isso vale a pena dizer que a maioria dos poderes, com algumas exceções, são herdados do pai ou da mãe. Também genético. É, os poderes geralmente se manifestam da seguinte maneira. Ou aparece com o poder do pai, ou da mãe, ou uma mescla dos dois. Basicamente, não tem como você ter um poder que te faz correr rápido, um poder que solta... Tem. Calma. Tem como. Não, tem tô falando como. Que, tipo... O filho do Elvado, ele tem o poder do pai e da mãe separados. Não, tô falando que você não pode ter um pai com poder X, uma mãe com poder Y e ter um filho que não tem nada a ver. Não, tem como. Tem não? Como, Abby. Tem como. Claro que tem. Tem, tem. Isso tem é como. Mutação, mas é mais difícil. Tipo, é mais difícil. É mais difícil de acontecer, mas é possível. É possível que aconteça. Senão, ninguém nunca nasce poderes, né? Alguém tem que nascer o poder do nada. Não, sim, de fato, de fato. Tanto que isso é relacionado ao próximo personagem. Então, vamos lá. Há um dos personagens que, pra mim, é um dos personagens mais legais e realmente a galera mais gosta dele, assim. Shouto Todoroki, que é um aluno da UA que entrou via recomendações não precisando fazer teste de admissão. Porque o pai dele é foda, teoricamente, ponto. Kei. Exatamente, quem indica. O Todoroki tem uma personalidade fria, decorrente de sua educação dura e rígida, e é bastante experiente no campo de batalha, sendo capaz de ficar calmo até mesmo quando luta contra vilões reais. Shoto consegue produzir gelo a partir do seu lado direito e fogo do lado esquerdo. E aí a gente entra no que a gente precisa falar. Ele tem o pai que é o Endeavor, não sei como vocês pronunciam, mas... Endeavor. Que é o herói do fogo. É o cara que produz lança-chama por qualquer lugar, pela sobrancelha. Ele derrete o asfalto e concreto pra poder correr nas paredes. É muito foda. É bem interessante, como a gente tava citando, isso entra um pouco na parte de spoiler que a gente vai falar mais pra frente, mas os poderes dele podem ser considerados uma mutação. Tipo assim, aquela coisa de epigenia. Na verdade, não sei exatamente o que é uma mutação. É o poder dos dois, na verdade. Realmente é o poder dos dois. Ele tem o poder dos dois. Mutação seria, eu acho, mais diferente. Bom, bem não, mais porque diferente. Os poderes dele são meio incompatíveis, sabe? Gelo e fogo... Não, se você quer brisar, daria pra falar que ele tem uma mutação que é muito rara aqui. Ele tem uma mãe escolhida porque ele queria que o filho dele tivesse esse poder. Eu acho que só precisa falar que a mãe dele tem poderes de gelo, o pai tem poderes de fogo. E ele tem o poder dos dois. Entretanto, ele utiliza mais poderes de gelo porque a gente vai falar isso depois. Beleza, gente? Mas então, temos outros alunos também que a gente não vai chegar a citar totalmente. A gente pode listar? A gente pode fazer um rápido de fala, nome e poder. Então você manda ver aí que você é o fanático pelo Boku no Hero. Vamos em ordem alfabética então. O Denki Kaminari, basicamente, ele é um Pikachu. Ele solta raio, só que se ele usa demais, ele vira um idiota. E não consegue fazer raciocínios complexos. O cérebro dele entra em curto, é a justificativa. Aí depois tem o Hantaseiro, que ele basicamente tem uma fita partindo dos cotovelos, e ele consegue basicamente fazer manobras em... É o Homem-Aranha do cotovelo. É, ele tem uma fita e sai pulando pelos lugares. Depois tem o Kirishima. Kirishima que a galera gosta também, é legal. Ele tem o poder de enrijecer o corpo. Ele é o coisa. E ficar duro. Ele é legal, ele é legal. Ele é um cara muito carismático e é uma das poucas pessoas que conseguem criar um... Se aproximar do Bakugou. É. Depois tem o Koji Koda. O Koji, ele tem o poder de falar com animais. Basicamente, ele conversa e os animais vocês entendem. Mas eu acho estranho, porque o Koji, ele tem uma aparência periciada, né? É, os pais são assim também. É um jeito bonito de falar, nossa, como ele é feio. É isso mesmo? Não, porque todos os... Se você vê os arcos, os alunos que são... têm uma aparência diferente, por exemplo, a Tsuyu, que é meio sapo, os pais são meio sapo. O Koji, que tem essa aparência diferenciada, os pais são assim também, então... Isso é uma coisa até pra se pensar, eles pegam assim, tipo assim, ah, eu pareço um sapo, eu não vou pegar uma pessoa normal, eu tenho que achar uma pessoa sapo pra casar. É, foda-se. É... O problema é que não é alguns, são todos. Não é alguns, não, são todos assim. Sempre assim. Depois tem a Yoka Jirou, que ela tem o poder de fones de ouvido. Ela consegue, de certa forma, manipular as ondas sonoras e ela tem fones de ouvido saindo da orelha, basicamente. Ela também consegue, tipo, pegar o fone de ouvido, grudar na parede e ouvir conversas alheias. É, isso é da hora. Na verdade, a coisa do ondas sonoras que o Abby falou, ela pega esses plugs, ela coloca no objeto e no objeto que tá colocado ela consegue amplificar e mandar sons naquele objeto. Sim. Mandar ou receber. Exatamente. Depois temos o Mashirão, o Jirou. Ele tem um rabão forte, com um terceiro braço. É isso aí. E esse é o verdadeiro tripé. Esse é o verdadeiro. Basicamente, só isso mesmo. Mas ele é forte pra caramba. Ah, ele também sempre tá vestido com roupas de artes marciais, então ele deve saber arte marcial. Depois tem o Mezou Shouji, que ele basicamente ele tem seis braços, digamos assim. E ele consegue fazer com que esses membros alternem entre o que ele quiser do corpo dele. Então ele pode projetar um olho, uma orelha, um outro braço, enfim. Ele é quase aquele bicho do mangá do Paradise lá, do Migi. Não, eu acho que ele é um Goro que consegue criar coisas. Não, melhor, ele é a Robin, porra, ele é a Robin. É, ele é a Robin. Porra, como não fiz as referências antes? Ele consegue construir, tanto que ele faz até uma proteção quando eles estão fazendo aquela rouba-bandeira lá. Então, é a Robin. É a Robin cria asas e sai voando de braços. Depois tem a menina Alien, a Mina Ashida, que ela joga ácido e ela é esquisita. É, na verdade não é uma alien, é uma mini inseto. E uma curiosidade dela aí, que o autor até falou, que ele foi uma pena que ele não teve tempo de trabalhar com essa menina ainda, mas ela é a que tem o melhor preparo físico da sala. É, não tem um desenvolvimento ainda. Ainda não teve, que ele não teve chance, mas ele falou que ele gostaria muito. Depois tem o que o Jin gosta muito, que é o Minoru Mineta. Basicamente ele tem... Mineta! É, ele tem... O pervertido! Como disse, tudo de errado que um ser humano poderia ter, porque ele é um tarado. Anão minúsculo, bizarro. E ele, o cabelo dele são bolinhas de cabelo. Bolinhas que grudam. Bolas negras. E aumentam também, elas não aumentam? Elas aumentam. Não, ele pode. Um pouquinho, não tem bagulho não, assim? Eles podem absorver líquido, eu acho. Ele pode fazer com que elas grudem na superfície e ele basicamente fica gerando essas bolinhas pela cabeça e ele fica jogando. É, e pelo que ele disse, só ele consegue fazer a bolinha soltar de alguma coisa depois que ele joga. E se ele joga demais, ele sangra. A maioria dos poderes tem uma desvantagem ao ser usado em excesso. Por exemplo, a Oshaku vomita, se ela usa demais, o Midoriya quebra tudo, enfim. Depois temos a Momo Yozoro, e ela consegue construir qualquer coisa no corpo dela, baseado no conhecimento que ela tem. Então ela pode criar objetos, ela pode, na verdade, criar praticamente tudo que ela quiser. Ela só precisa saber o que é o bagulho, com detalhes. Sim, então ela tem um puta conhecimento de química e esse tipo de coisa. Eu só vou fazer um comentário que o poder da Momo é provavelmente o desejo de qualquer mulher dos dias de hoje. What the fuck? Por quê? Vai ter que explicar. Porque a Momo, ela pode comer e tudo que ela come fica reservado pra, com material pra ela produzir coisas. Ah. Pra não ganhar peso. Ela tem que comer pra produzir isso. Eu acho que não só das mulheres. Acho que da maioria das pessoas. É, dos homens também. É, então, acho que de todo mundo. O próximo é o Rikidou Satou, que é basicamente ele come e aí ele consegue transformar as calorias em mais poder. Oh, ele me lembra muito, sabe o quem? O cara do músculo total, velho. É, então. Ele come e fica mais forte. É isso. Só que ele tem um tempo que ele acaba cansando, né? Ele tem uma limitação. Eu não lembro exatamente a proporção, quantos gramas de ele teria que comer de açúcar e quantas vezes, acho que são 4, 5 vezes que ele aumenta o poder dele. Próximo é, pra mim, um dos personagens mais da hora fodas, que é o Tokoyami Fumikage. Ele basicamente tem o que ele chama de Dark Shadow, que é, ele tem saindo de dentro dele uma criatura feita de sombra. E ele é um corvo. É, e ele é um corvo. Tem a cara de corvo. E quanto mais escuro, mais forte ele fica. Quanto mais claro, mais fraco, basicamente. E essa sombra consegue interagir com as coisas. Não é algo que interage só com, sei lá, o mundo das sombras. É algo físico. Tem uma parada saindo dali. Essa sombra, além dela ser física, ela tem personalidade e fala. É. Sim. Você pode bater papo. Você sempre tá com seu amigo ali do lado. É, só que ela, dependendo do quão escuro fica, ela pode entrar em Berserker e sair destruindo tudo. É, ele tem que controlar, basicamente, o Dark Shadow. A próxima é a Toro Hagakure, que ela fica invisível. Não, ela não é fica invisível. Ela é invisível. É invisível. Exato. E eu queria... Posso só dar um adendozinho nesse... Pode falar, eu acho que já sei, mas beleza. Que esse personagem aí é um dos personagens mais interessantes da classe, porque ela é invisível e tal, e toda a personalidade dela é tipo, eu quero ser vista, eu quero ser notada. Todas as formas que ela age, eu acho isso muito legal, tipo, esse contraponto. É interessante. E, obviamente, pra ela usar o poder total dela, ela tem que ficar pelada. Na verdade, ela tem uma roupa específica pra ela que fica invisível, que foi desenvolvida. E por último, o Yuga Aoyama. Ele é o estereótipo de senpai que as meninas amam. Quem tá assistindo Series of the Children e sabe aquele cara que salva a menininha da árvore? Sei. Ele basicamente tem o poder de soltar raio laser pelo umbigo. Olha, primeira vez que eu li o mangá, eu não tinha sacado que era pelo umbigo. Eu achei que ele tinha um raio pelviano. Eu também pensava a mesma coisa. Eu admito. Essa é a sala. Essa é a sala. E a gente, com um adendo, vai deixar na postagem uma imagem mostrando, tipo, todo mundo aí com um nomezinho bonitinho. Beleza. Fica mais fácil de entender. São muitas pessoas. Só não vou conseguir ver a mina invisível. Não, ela tá lá porque ela tá de roupa. É, dá pra ver a roupa dela. Ah, ok. É que eu não tinha visto ela. E, terminando a classe aqui, vamos falar de mais alguns personagens rapidinho. Antes de a gente fazer qualquer outra situação que merecem também a atenção. É, aí, além disso, a gente tem o professor responsável pela classe. Uhum. Que é o Shota Aizawa. Que ele é um professor da UA e tal. Ele aparece com um estereótipo de ser um professor muito duro. E ele prova isso com o tempo. Ele tem o hábito de excluir, né? De mandar embora. Expulsar os alunos de que ele não gosta. De que acha que ele não é capaz. Que não serve pra esse trabalho. É, uma outra coisa que é legal citar aqui, já que a gente tá falando dele, que é um dos professores. Todos os professores são heróis profissionais. É, realmente interessante falar isso. É interessante isso. E o nome de herói profissional dele é o Razor Red, porque tem a ver com o poder dele, que ele anula poderes quando ele olha pra alguém. Demais. O problema é que os olhos deles ficam secos por causa disso. Ele não pode piscar. É, quando ele pisca, ele... Ele tem que olhar a pessoa, né? Sim. Então, automaticamente, ele treina ficar de olhos abertos. Então, aí ele tem os olhos cheios de veia, tá ligado? Pulsando. Sabe o que ele poderia fazer que ia resolver o problema dele? Sabe aqueles óculos que ele usa? É só encher de água ali, mano. Já pensou? Deus, não, cara. Aí ele não precisa mais piscar. Deus. Pô, é uma solução excelente. Pessoas não são feitas pra enxergar embaixo d'água. Mas é interessante falar que você falou dos óculos, que é legal que ele usa os óculos justamente pras pessoas, tipo, quando ele tá lutando, por exemplo, com dois indivíduos. É pra ele não saber pra quem tá olhando. Exatamente, eles não saberem quem que ele tá anulando. É, e ele usa também um cachecol muito esquisito e muito maneiro pra lutar, que é... Uma fita. Uma arma bolada. Que só ele consegue usar. Como eu tinha falado lá em cima com o Almighty, vocês lembram que eu falei que o símbolo da paz é um símbolo da paz pra várias pessoas, mas também pode ser uma coisa negativa pra alguém, pra algum grupo de pessoas. E pra essa pessoa é o Tomura Shigaraki. Ele é o vilão, até agora é o vilão principal que apareceu na série, e ele é o líder da Liga dos Vilões e tem como objetivo principal destruir o All Might e destruir a ideia do símbolo da paz. É, ele basicamente odeia o All Might. Ele odeia o All Might porque ele acha que a sociedade tá se desgastando. É uma discussão meio doida, mas de qualquer forma. O poder que ele tem é de desintegrar tudo que as mãos dele tocam. Mas pra que isso aconteça, ele precisa tocar com 5 dedos na pessoa. Se ele só tocar com 4, a pessoa não desintegra. Mas se tocar com 5, ela morre, basicamente. É, pra quem não tá reconhecido pelo nome do cara dele, ele é o maluco que tem mãos pelo corpo. Ele tem uma mão na cara, várias mãos presas ali, com um plugue de tomada. Sim, e essas mãos meio que são o motivo pelo qual ele mantém meio que a sanidade, porque sem elas ele demonstra vários distúrbios psicológicos extremamente pesados. Então, sabe quem ele me lembra muito? Lá vem. O cara do Soul Eater. O Soul. O Sten. Ah, sim. Não, o Sten. Ele me lembra muito Sten, velho. Absurdamente Sten. Mas beleza, segue aí. Tem outras coisas que eu poderia falar sobre ele, mas eu já estaria entrando na área dos spoilers, né? Então a gente... Então, tem... fala sobre o cara que ensina ele. É, mas isso também entra na área dos spoilers, porque esse cara só é contado muito mais pra frente, então... Muito mais pra frente. Então agora a gente vai passar para o próximo tópico, os momentos que chamaram a nossa atenção. Isso aí. E vamos tentar pegar momentos ok, assim, que não dê spoiler nem nada, mas... Porque que nós começamos a assistir, basicamente. Isso, exatamente. É, na verdade, não só momentos, como também alguma coisa que chamou a atenção, né? Às vezes é um conjunto de coisas. Sim, sim. Ok. Gente, eu tenho que falar que eu, como falei, eu leio Boku no Hero desde o primeiro capítulo que foi lançado. E o que, que me chamou realmente a atenção em Boku no Hero é o clichê. Porque ele foi apresentado como uma coisa, tipo, muito simples e uma coisa que é assim, porra, um mundo de poderes. Mundo de poderes. Quando eu entro em mundo de poderes, ele me ganhou ali. Porque eu gosto dessa parada de shonen, de porradaria, coisas clichês e afim. Isso me chamou muita atenção. E ele consegue tratar clichês sem que fique de uma forma ruim. É um clichê que ele consegue tratar de uma forma boa. É o famoso clichê bem feito, né? Exato. Clichê por clichê não é ruim. O problema é quem tá usando o clichê. É que às vezes o clichê fica uma coisa muito saturada, muito maçante. Não é isso, cara. Não é porque é clichê que é saturado e é maçante. É saturado e é maçante porque a pessoa não tá sabendo trabalhar direito. É isso. Até porque um clichê, ele só é clichê porque ele é bom. Porque se não fosse bom, não viraria clichê. Realmente. Isso. Porque o clichê vira porque muitas pessoas usam daquele artifício. E se muitas pessoas usam daquele artifício, significa que é bom, funciona. Que funciona. Não necessariamente que é bom, só que tá fazendo sucesso. É, mas o problema é que o uso constante às vezes desgasta. Então, às vezes, você se cansa de ver aquele negócio aparecendo de novo, de novo, de novo. Tanto que, eu vou tomar esse momento do Mugi, eu vou falar do que me chamou muita atenção no mangá, né? Foi a frase final. Tipo assim, começa que quando eu descobri o mangá, eu vi por causa de uma imagem que alguém tinha postado no meu Facebook, compartilhado, que era o Midoriya e o Luffy, o Naruto e o Ichigo. Ah, eu vi! Essa imagem também me chamou a atenção. Chegando, falando, ah, ele me lembra de mim, quando é no começo, eu tenho certeza que ele vai longe. Eu falei, nossa, que mangá é esse? Aí eu fui ver Boku no Hero, eu li o primeiro capítulo e eu achei, assim, bem morno no começo, mas aí quando chegou na frase final que ele fala, e ele mostra que, na verdade, ele tá narrando isso do futuro, eu falei assim, ah, ok, agora já tá me interessando um pouco mais. Eu já fiquei mais interessado pra ver como ele ia abordar isso. Aí eu comecei a ler os outros capítulos, aí o mangá me ganhou. Sim, perfeito. Basicamente, o momento que me ganhou no anime foi no primeiro episódio, quando tá mostrando quando o Midoriya ainda era criança, o quanto ele era fanático do All Might. E ele ficava assistindo em looping o vídeo do All Might aparecendo pra salvar as pessoas. E aí ele ficava falando pra mãe dele, ah, coloca no computador o All Might, quero ver o vídeo do All Might de novo. E aí tem uma cena em que ele fica balançando a cabeça na cadeira, compulsivamente, enquanto a mãe dele coloca o vídeo. Cara, é sensacional. Eu tô ligado que o Abe, ele tem até um wallpaper animado disso daí. Eu tenho um wallpaper animado que toca uma música com o Midoriya fazendo isso. É o melhor gif que já fizeram. Eu uso essa imagem de perfil porque ela é muito boa, cara. É um dos melhores cenas já feitas, eu diria, na história da humanidade. Sim, é muito bom, cara. Então, pra falar bem a verdade, eu não sei qual foi o momento exato que o Boku no Hero me fisgou, porque, mano, eu acho que é um conjunto. Porque, assim, quando eu tô lendo uma obra, uma das coisas que eu mais prezo numa obra são personagens e desenvolvimento de personagens. Porque eu acho... Pessoalmente, acho isso muito interessante. E logo quando você entra na classe e você começa a ver que ele vai trabalhar todos, não vai ser tipo aquela coisa tipo Naruto, que ele apresenta muitos personagens interessantes, como por exemplo o Rock Lee. Nossa, é, velho. E você nunca mais ouve falar deles. Existe zero desenvolvimento em Naruto. Exatamente. Você tem desenvolvimento no máximo do Naruto e do Sasuke. Nem da Sakura, que teoricamente é uma das principais, tem, né? E quando você é apresentado à classe e você vê que todos eles vão ser apresentados, você fica... Eu fiquei, pelo menos, eu fiquei, né? Eu fiquei muito interessado interessado, porque tem muito personagem ali interessante. Por exemplo, a waifu suprema, obviamente, é a Uraraka, mas a Mina Sapo também, ela é muito legal, eu gosto dela também. Eu acho que tirando realmente o Mineta, que ele só é um ser humano errado, eu acho que... É, realmente. Que todos ali estão ali no meu coraçãozinho, em algum nível. É, não é uma sala jogada em que ele convive. Tem um envolvimento, um carisma dentro da sala muito grande. Então você realmente quase se sente ali como um colega deles. E você vê que todos eles são importantes, ao seu modo. Sim, sim. E uma outra coisa muito legal é que esse autor, ele sabe fazer adolescente sendo adolescente. Sim. Que é uma coisa muito rara. Porque, por exemplo, você pega, vamos pegar um mangá que tá na modinha. É, Promised Neverland. Você pega ali, são crianças que não são crianças. É, são crianças ao extremo já... Muito maduros pra idade. Você consegue ver nitidamente que aquilo não é o como uma criança agiria. Sim, e esse autor, ele consegue fazer adolescentes sendo adolescentes mesmo. E eu acho isso fantástico. Não só um ou dois, e sim, nesse caso, 20. Só dessa sala. Uhum. Uma coisa que eu queria falar também, que me fisgou muito, é realmente o fato do protagonista não ter poder. Meu, quando falou assim, tipo, um mundo de superpoderes e o protagonista ter poder, me ficou na cabeça assim, cara, como que vai ser essa parada, tá ligado? Tipo, ele vai virar o Batman. É, tipo isso, o que vai acontecer, tá ligado? Que, como que o cara vai conseguir ser um cara que atende, tipo, a obra, sendo que uma obra que todo mundo tem poder e ele não tem? Isso ficou realmente, quando eu vi o primeiro capítulo, eu falei, o que vai dar nessa parada, tá ligado? Isso realmente me fisgou no primeiro capítulo. Mas é isso aí. Alguma coisa mais a acrescentar aqui numa parte não spoiler? Eu acho que dá pra falar também uma outra coisa legal, que é como o autor trabalha um mangá agora, né? Se você reparar, o autor ele segue meio que entre muitas aspas, tá, galera? Por favor, não joguem pedra em mim. Uma formulazinha que ele inevitavelmente, ele pega, por exemplo, alguém, algum personagem, ou até a própria história em si. Ele primeiro, por exemplo, a história. Primeiro ele fala que tem heróis e ele mostra conceitos de heróis. Ele vai falar, ah, herói é isso, isso, isso, isso. Aí tem um determinado ponto que ele pega e ele começa a quebrar isso. Ele quebra isso. Ele primeiro te apresenta e depois quebra. É, ele retrabalha conceitos que você recebe. E depois ele quebra. É muito legal isso. Essa quebra de expectativa, porque normalmente você espera, você vê aquilo ali e você pensa, ah, vai ser a mesma coisa, já sei como vai terminar. Aí ele dá um final diferente e você fala, ok. O próprio exemplo do primeiro episódio do Boku no Hero. Ele pega, ele trabalha com o Midoriya sendo um personagem sem poderes e não sei o que e tal. Ele vê, ele tem até uma cena muito chocante do próprio All Might falando, não, desiste de ser herói, não é pra você. Vai virar policial ou alguma coisa assim. Vai virar policial, bombeiro, sei lá. E depois disso, no final, ele quebra a sua expectativa de novo, em parte falando que o Midoriya, ele já é um herói, por causa da forma que ele age, não porque ele tem poderes, e entrega um poder, entendeu? E ele vai repetindo isso tudo. E eu acho isso muito legal, é muito bem estruturado, é muito interessante de acompanhar. Realmente, a forma que o autor vai fazendo a progressão da história é uma coisa muito, cara, muito boa e fica de uma forma até natural. É bonito de ver, velho. Tipo, eu tenho um exemplo que eu queria muito falar aqui, mas não posso, porque preciso de spoiler pra falar dele. Aí não pode. A gente fala daqui a pouco, então. Então, pra fazer uma conclusão do que por que você tem que assistir Boku no Hero, basicamente, sem entrar em spoilers, tem uma animação extraordinária que tá sendo feita pelo Bones. Ah, Estúdio Bones tá lindo ali, velho. As cenas de batalha estão incríveis. Sério, tão fácil, um dos melhores animes já animados. É, mas também, quanto dinheiro não tô investindo nele? Porque querendo ou não... Sim. Pô, é o novo Naruto, né? Que uma galera aí diz. Ele tem uma animação muito boa. Ele tem uma trilha sonora que, na minha opinião, é uma das melhores trilhas sonoras já feitas pra anime. É uma trilha sonora que tem até... Acaba virando quase um meme na internet de que você pode pegar a trilha sonora de Boku no Hero e colocar em qualquer cena que essa cena fica foda. Eu vou colocar aqui uma coisa que, tipo, quando eles fizeram... Eu assisti em loop por umas 3 horas. Eu assisti isso em loop. Foi no final da E3 desse ano. Eles pegaram a cena da luta final da primeira temporada do All Might, né? Onde o All Might aparece pra lutar. E eles colocaram a E3, assim. O evento da E3 com as falas, assim. Eu achei que foi uma das melhores animações bloopers, ou seja, lá com machinima que fizeram ever. É muito bom. A música é fenomenal também. Eu acredito que seja a música. A trilha sonora, ela não é só umas músicas que tocam de fundo, ela realmente te faz emergir na parada e ela é muito bem feita, no sentido de o compositor trabalhou muito bem nas notas. Você pode pegar realmente pra estudar a trilha sonora de Boku no Hero, que ela tem coisa que te conta ali entre as notas da própria composição de cada instrumento. Então ela é um show à parte. Só a música de Boku no Hero que tem ao longo do anime é muito incrível. E além da história, que a gente basicamente é o que tá falando aqui, a história e os personagens são muito envolventes e são empolgantes no sentido de você não consegue parar de acompanhar. Você pega o bonde do Boku no Hero e não para, cara. É, eu devo dizer que quando eu comecei a ler o mangá, acho que tinha o quê? 7 capítulos lançados? Eu cheguei no 7º capítulo e falei, cadê? Eu preciso de mais. Não, não pode ser só 7 até agora, moto, não. Preciso ter mais. Moto. Preciso de muito mais. Eu quero saber o que acontece. Cara, é... assim, você não consegue parar de ler, cara. É um negócio absurdo. É assim, o anime tá tão bom quanto o mangá apresenta. O mangá fala, olha, essa obra aqui tá aqui e é foda. E o anime consegue trazer isso ainda mais. É, uma das coisas que eu acho que deve ser mais o que faz, assim, o pessoal ficar animado, é porque ele tem um ritmo frenético. É, isso. Não é que nem, tipo, sei lá, One Piece, que, tipo, tem no começo da parada. É muito parado, saca? Que ainda não, no começo da saga é muito parado. Concordo. E outra coisa que eu acho, o Jim falou do ritmo frenético, esse tipo de ritmo é fácil de animar num anime, né? Porque você já encadeia uma ação atrás da outra. Uhum. Então você não tem momento, assim, que você pausa, aí tem um, dois episódios só de eles interagindo um com o outro pra desenvolver o personagem. Não, eles desenvolvem o personagem ali na luta, ali na ação, ali no momento. Sim, até porque as lutas do Boku no Hero significam alguma coisa. Uhum. Em algum nível. Elas não são lutas por ser só lutas. Não é tipo aquela coisa, ah, eu tenho que salvar o tal, eu vou pegar o grupo de heróis, cada um vai enfrentar um. Não. A luta, cada luta, até o momento, e eu acho que vai ser assim até o final, tem um significado, tem uma lição, tem um porquê. Nada de graça. Nada de graça, exatamente. Nada é colocado pra fanservice. Gente, a partir de agora, a gente vai fazer uma continuação, a parte 2 do cast, falando spoilers. Então, se você ainda não assistiu Boku no Hero, recomendamos que pare aqui, assista, retorne após e venha escutar nossas opiniões com spoilers do que falamos. Posso ressuscitar uma coisa antes dos spoilers? Pode falar. Vocês aí vão ter 3 shonens pra parar o cast. Boa! Shonen! Bem, pessoal, agora estamos no spoiler. Detalhe também, esse spoiler também terá spoiler sobre os capítulos do mangá. Sim. Então, se preparem, é pesado. Alguém quer falar primeiro aí, algum momento marcante? Eu não quero falar um momento marcante, mas eu quero voltar pra minha linha de raciocínio que eu falei que eu ia falar depois dos spoilers. Então diga, então manda aí. Que, por exemplo, eu lembro que eu tava falando que ele tem aquele parábolo de, putz, ele apresenta, quebra? Diga. Uhum. A história tá caminhando nisso, não sei se vocês repararam. Por exemplo, ele primeiro apresentou o conceito de heróis, depois apresentou o conceito de vilões. Aí ele quebrou o conceito de heróis, inclusive com aquela cena fenomenal do mangá do All Might, que ele fala: o All Might é o grande herói, mas olha o que ele fez com o cara dele. Ele transformou o cara, tipo, numa almôndega viva, sabe? Uhum. Um herói faria isso. É. E agora, no mangá, ele tá num ponto que ele tá quebrando o que é vilão. Sim. Porque o vilão que é apresentado no começo, eles estão mais pra revolucionários do que vilões. Na verdade, até na segunda temporada do anime, isso já é abordado. Já é um pouquinho. Mas não é tão forte. Já começa o trabalho ali, já você já ver. O Stan, por exemplo, tem claras intenções de quebrar a ideia de herói. Sim. E ele quebra como um vilão. Eu acho que o Stan, ele é a marca que ele começa a quebrar a ideia de herói e vilão. Tipo, ele apresentou lá a parte do Stan, que ele é capturado e tal, é o começo da quebra. Aí você tem, e no mangá agora, ele até pegou pra quebrar mais a parte dos vilões e trouxe outros vilões que seria a máfia. Exato, que são os grupos, vários grupos de vilões que coexistem. É extremamente uma máfia. Que é fenomenal. E é interessante, puxando esse aí da máfia, que nos últimos capítulos do mangá, você vê que ele faz uma aliança, né, com a máfia, porque, obviamente, ele não... Ele quer saber, ele quer estar ali no meio, né, porque ele quer saber o que tá acontecendo. Só que os membros que ele envia pra fazer parte da máfia nesse período, eles acabam traindo a máfia e trabalhando contra ela. Pô, uma outra coisa muito legal que você tá falando agora, e me lembrou, é... Até desculpa te interromper, que eu achei muito legal também, é o fato dele trabalhar os vilões como personagens e não como, eu sou mau, por isso vou cortar sua cabeça. Sim, ele realmente coloca a história e o porquê daquilo. É, tanto que você tem o, pelo menos do núcleo principal de vilões, o vilão-chefe se importando com os vilões mais fracos e abaixo dele, isso é muito legal. E não somente, até os personagens da máfia, o personagem que aparece por um, dois capítulos, assim, coisa rápida, ele dá uma motivação do porquê ele tá ali, quem ele é. O Twice é foda. O cara que se duplica. Puta, a parte dele ali, que ele tem nossa. Aquela, pô, que foda, que foda, que foda, que foda. Aquele capítulo é muito foda. É basicamente um cara que se duplica. Então, ele fazia cópias dele mesmo pra fazer as tarefas diárias dele. Só que as cópias se revoltaram contra o cara que duplicava. Porque se elas são a própria pessoa, por que que elas têm que fazer o que ele manda? Então, eles fizeram uma competição pra ver quem que ia vencer e ia se tornar o verdadeiro. Até que nesse meio tempo também ele perdeu. As cópias não sabiam mais quem era o verdadeiro também, tinha essa parada. É, sim. E ele vive 100% do tempo angustiado, não sabendo se ele é ele de verdade. Se ele é original ou se ele é apenas uma cópia. Tanto que ele precisa usar a máscara, porque senão ele acha que ele tá se dividindo sozinho. É uma mentalidade dele próprio. E até a forma de ele enxergar as coisas, ele me lembra um pouco o Deadpool. Eu não sei se vocês também tiveram... Eu nunca parei pra pensar com o Deadpool, mas agora que você falou... Ele tem um visual semelhante, ele tem uma personalidade um pouco parecida. Ele lembra. É... Ele tem essa pegada, assim. E isso é um dos vilões da Liga dos Vilões, que ele tem dois, três capítulos que desenvolve. E é muito bom. E, cara, não é só os alunos da UA que são desenvolvidos, não é só a classe que tem um plot. Por isso que mais um motivo pra Boku no Hero ser necessário na sua vida, cara. Eu quero falar de uma situação também, porque a gente tá falando muito dos heróis e muito dos vilões. Mas a gente tá esquecendo também que não é só eles que fazem o mangá. E a gente tem pessoas que são normais, em tese, né? Porque todo mundo tem poderzinho, mas que se mostram com uma vontade absurda. E eu estou falando da mãe do Deku. Nossa, eu ia falar disso, eu ia falar dela. Ela é uma mãe de verdade, cara. Ela é uma mãe bem representada. Sabe aquele negócio? Você não espera isso, porque você tá acostumado, sei lá, tipo, com a mãe do Tsuna de Reborn, com a mãe do não sei quem. Com a mãe do Bakugou, por exemplo. Não, com a mãe de personagem protagonista de anime. Todas são relapsas. É, então. Então, e aí você pega a mãe do Deku, cara, que depois que acontece... Foi logo depois que o All Might mostra que ele tá, tipo, magrelo lá pro mundo, né? Ah, que ele luta contra o All For One. Isso, exatamente. E aí a mãe dele fala assim, não, eu não quero que você leve meu filho pra uma escola que tá do jeito que tá. Que basicamente o que acontece é que a UA vai virar um colégio em que os alunos vão morar dentro da escola. Vai virar um internato, basicamente. E por sinal, o All Might e a mãe do Minori é o melhor chip de todos. Louco. É o melhor chip de todos, falei. Eu ia deixar essa bomba aí, sair fora. Tirando isso que o Di falou, eu realmente, assim, fiquei com a boca aberta com a mãe do Deku. E ela virou pro All Might, que é, até o momento, o símbolo da paz, e fala, não, você não vai levar o meu filho. Ela mandou um não pra ele. Ela mandou um funk não. O All Might se ajoelha, faz o Dogeza. Ele fica na forma foda, né, por alguns segundos, só pra isso. Ele se ajoelha pra ela, pedindo que ele possa tomar conta e ter um desenvolvimento como um verdadeiro professor e não com o que ele teoricamente estava sendo antes. É uma cena chocante, assim, que você não espera e é foda. Pô, alguém mais aí ficou decepcionado do All Might não ter morrido nessa parte? Não. Zero. Não. Porra, seria muito mais legal se ele tivesse morrido ali na luta. Não, você tá maluco. Seria muito mais interessante ali. Nem um pouco. E, aliás, falando nisso, a cena dele, quando ele perde os poderes, ele manda você ou próximo. Nossa. Pra câmera. Aí, isso. Aí todo mundo, tipo, fica assim, nossa. A galera entende que, como assim, nossa, nós seremos a nova geração, uma coisa assim. E o Deku, ele percebe. É pra ele. Ele tá mandando aquilo pra ele, entendeu? Deku, é pra você. Você é o cara que vai enfrentar essa bomba aqui, mano. É, e isso daí ele não tá muito longe do anime, hein? Não, sim, mas isso também... Tá bem perto de acontecer, na próxima temporada, talvez. Mas outra coisa que acontece no mangá logo após isso, que é a luta real, realmente, entre o Deku e o Bakugou. E o Bakugou manja, e ele descobre. Sim, o Bakugou, sem ninguém dizer nada, ele percebe, só olhando pro Midoriya e vendo o... Não, sem dizer nada não, o Midoriya quase contou pra ele, que ele foi burro na época e não percebeu. Mas o Bakugou já tinha, ele já tava com suspeito. Ele já tava com suspeitas. Não, mas então, o Bakugou é amigo do Midoriya, amigo de infância. É colega de... Não, eles são amigos de infância. Eles são. Sim, e não somente, uma coisa interessante, é porque eu citei essa cena, porque eu acho que é o meu momento marcante pra mim, porque nesse momento você vê que o Bakugou tá sendo honesto. É muito honesto nessa parte. Sobre o que ele não gosta do Deku, por quê? E eles realmente conversam. Sim, porque ele não gosta, porque ele acha que ele fazia tanto bullying com ele, porque mesmo ele não tendo poderes, ele não desistia. Ele tinha atitudes heróicas mesmo, sendo um nada. Ele tinha atitudes heróicas que o Bakugou achava que ele não podia ter porque ele não merecia, porque ele não tinha poder. Então isso deixava ele muito bravo. Ele admite isso, ele faz pro Midoriya. E o Midoriya fala que ele, na verdade, ele respeitava muito o Bakugou, que ele queria ser igual ele, queria ter poderes igual ele. Uhum. Na verdade, se você parar pra perceber, é sempre um invejando o outro. Só que até a luta deles, eles não, de certa forma, não se enxergam dessa forma. Uhum. Você até acaba ficando um pouco irritado com o Bakugou sendo daquele jeito, que você sabe que o Deku mostra claramente pra gente que ele admira o Bakugou, só que o Bakugou não enxerga dessa forma. E até a luta deles, eles não têm essa troca de informação. E depois que eles realmente têm essa conversa enquanto lutam, você se sente muito mais aliviado de pronto, agora eles se resolveram. É, mas o Bakugou também é um... Eu gosto dele, mas ele é um personagem meio pé no saco, porra. É, ele tem a personalidade dele. Que é um moleque pela saco, pô. Aquela cena lá do torneio, dele pegando, eu vou ganhar de você, não sei o quê. E aí ele ganha o torneio, ele fica lá do chilique, porque não, eu não posso ganhar assim, eu tenho que ganhar nos meus termos. Ele é bem chatinho. Ele tem a personalidade dele de basicamente tentar ser o mais forte, e se tem uma forma mais fácil dele se tornar mais forte, ele não vai aceitar isso. Ele quer lutar contra o mais forte na maior força dele, pra poder mostrar pra todo mundo que ele é mais forte. Então se essa pessoa não lutar com tudo, pra ele não tem sentido a luta. Uhum. Que é o que acontece no torneio, né, de exibição. Não, tudo bem, você pode dizer assim, mas você precisa fazer aquele showzinho, ter que ser parado pelo não sei o que, ficar algemado. Então, como você mesmo disse, ele escreve como adolescentes agiriam. Mesmo assim, ele é meio chato, ele é um adolescente meio porre, vamos falar a verdade. Eu acho que é... Por mais, eu não tô falando que não é justificado, você não tá entendendo isso, sabe? Não, sim, é que assim, eu não consigo enxergar isso como um adolescente meio porre, exatamente por eu entender a personalidade dele. Então, pra mim, não tem sentido. Não, cara, é o seguinte, eu entendo o nazismo, mas não quer dizer que eu não ache um horror. Uma coisa não tem que ter a ver com a outra, nesse caso. Eu entendo que ele é assim, porque ele é assim, eu consigo entender. Mas é um porre. Assim, eu fico com um pouco de raiva até do Midoriya às vezes, mas eu entendo ele, entendeu? Também. Ele é um... Eu não acho ele é um adolescente porre, que nem o Diego tá falando. Mas eu acho ele, às vezes, inseguro. A parte dele de ser inseguro me irrita. Mas, enfim, uma coisa também legal de lembrar e falar, assim, do Boku no Hero é que, assim, o Deku, ele teve, fora o Eraserhead, ele teve outros, digamos assim, tutores, outros professores, né? E todos eles estavam sempre linkados ao Might, né? E o primeiro que foi o... Gran Torino, isso. Eu acho que foi o cara que, por ele ter treinado o Midoriya, depois ele pensou em uma nova forma de batalha, que, assim, atualmente no mangá, isso é um puto spoiler, eu acho, avançado, assim, né? Mas o Midoriya, ele mudou o estilo de luta dele. E eu realmente penso que um dos principais influenciadores pra isso foi o Gran Torino, entendeu? Com certeza. E eu acho que, juntamente com isso, o... Esqueci o nome também do outro tutor que tá com ele agora, o... Ah, eu não lembro. Eu não lembro. É o cara que faz as previsões. Isso. Eu acho que com isso vai evoluir mais ainda o Midoriya. Eu sempre penso que, assim, pra cada tutor que ele tem, ele aprende e ele evolui ainda mais. O Eraserhead foi, eu acho, um dos tutores principais pra ele realmente aprender a saber o que ele tem que fazer como um herói em si. As aulas dele foram isso, entendeu? O Gran Santorino aprendeu a ele usar a individualidade dele. Isso. E que ele não precisava ligar e desligar como poder que ele ativa. Sim, algo que pra ele não era perceptível porque ele não tinha poderes, mas de que era natural e instintivo as pessoas usarem os poderes como se fosse algo delas. É como se fosse uma extensão delas mesmo, como fosse um braço. E pra ele, ele tinha que pensar, ah, eu vou ativar o meu poder, poder que eu recebi, e não como se deixasse todo o tempo já aquilo, como quando ele tem a cena dele falando, ah, eu não precisava pensar em usar o poder, era só deixar ele ativado todo o tempo. E cara, era algo tão simples que até pra gente, a gente fala, porra, é mesmo. E depois ele tem um desenvolvimento absurdo, assim. A partir dali, acho que o momento mais marcante, assim, pra mim, é a luta dele contra o Muscular. Que ele salva o Keita? É esse o nome? É. Eu não tenho certeza. É. Ali é uma puta parte foda, cara. Na verdade, a essência do Keita em si já é uma parte legal. Provavelmente vai ser a próxima temporada do anime, vai abordar a parte do acampamento deles. Então, espero muito pela animação desse capítulo. E o Midoriya tem uma disputa contra um vilão que basicamente é absurdamente forte em termos físicos. Ele é o mais forte em termos físicos, acho. Porque ele pode controlar as fibras do corpo dele, os músculos, e ele basicamente é um monstro bombado de fibra. E ele luta no soco com o Midoriya, e o Midoriya traz pra gente o que o anime prega, que é Plus Ultra, que é vá além, supere a você mesmo sempre. Que em dois momentos eu acho que isso demonstrou. No anime, a primeira temporada mostrou isso quando o All Might luta contra o Nomo, que ele mesmo fala que eu só preciso ser mais forte. Se você consegue me derrotar hoje, eu só preciso ser mais forte amanhã. E o Midoriya mostra isso também, nessa luta contra o Muscular. Mas uma cena dessa do Muscular que eu acho linda, assim, que eu chorei quando eu vi, não foi nem a cena da luta, foi a cena de fundo do Kouta lembrando do que a tia dele falava pra ele. É Kouta, não Keita, né? É Kouta. O Kouta falava pra ele, que era, você pode não gostar de heróis agora, mas eu espero que um dia eu possa fazer algo tão importante pra você que você possa me chamar de a sua heroína, o seu herói. No momento que o Midoriya, assim, empurra o Muscular pra longe, e aparece essa fala, assim, nossa, meu, é muito bonita essa cena. Cara, a cena inteira é construída de uma forma fantástica, assim, que você só consegue lembrar dela e pensar em como foi fantástico, em como foi marcante realmente. Para pra pensar, será que um dia a gente consegue ver um Boku no Hero Shippuden com um Kouta? Vai tomar no cu. Na moral, sai daqui. Não, imagina se dá um time skip aí, entendeu? Ia ser legal, velho, ia ser legal. Sabe uma outra coisa muito maneira aqui que a gente podia ter citado antes da hora de spoiler, mas eu vou citar agora porque sim. Tá. O spin-off. Ah, tem os vigilantes, né? Os vigilantes, que é muito legal, cara. Você tem personagens bem interessantes que são todos heróis que não têm licença do governo, basicamente. É, e aí... Não, na verdade, aí a gente tem mais ainda a influência de HQs americanas. É tipo, é absurdamente como o Boku no Hero, ele tem essa influência de HQs americanas. Cara, eu acho que realmente, se você é um cara que não manja de anime e mangá, você quer começar por alguma coisa que, assim, você tem um conhecimento de HQ, Boku no Hero é uma excelente porta de entrada, cara. É absurdo. E eu posso só falar um último momento aqui? Na minha opinião, acho que mais do que qualquer outro momento que eu já vi no mangá, esse momento foi o que mais me marcou ever, foi a luta final do All Might contra o, como o Jim falou, o Almôndega, né? Então, esse eu roubei essa terminologia do Shonen Quest aí. Abraço pro Kitsune. E a cena, assim, do All Might colocando tudo que ele tem, tudo naquele momento, porque ele não quer falhar com as pessoas, ele não quer deixar que o mal vença, ele quer mostrar que não importa o que aconteça, ele é o símbolo da paz, não importa a forma que ele toma, não importa o momento que esteja, ele é o símbolo da paz. E a narração, o monólogo interno dele, assim, eu achei lindo. Todas as pessoas falando pra ele não desistir, pra ele continuar. Nossa, é muito emocionante, É emocionante, de verdade. E uma cena que vem... Essa luta vem de uma forma... Você não esperava ela. Ela vem muito... Tipo, peraí, já tá acontecendo? Não, calma lá. Como assim? E você fica totalmente... Calma aí, tá indo rápido demais. Você pegou de surpresa, porque você não imaginava. Não, você não fazia ideia de que aquilo ia acontecer. E de repente, pá... tá rolando. E você, cara, eu tô diante da luta mais esperada de sempre. E é exatamente isso que o Jim falou. Tinha falado antes, que era, o autor, ele pega muito isso. Ele pega a expectativa que a gente já conhece, assim, nossa, é uma batalha que isso vai aparecer lá no final. Não, ele fala, não, tá aqui a batalha. Ele quebra a expectativa do que a gente espera que vai acontecer, né? É. Não, na verdade, essa batalha, especificamente, o início dela, eu gosto muito que é aquela parada do improviso. Porque se fosse qualquer outro mangá, o que que aconteceria? Ia chegar perto de ter uma batalha, o vilão ia dar algum jeito mirabolante pra adiar a batalha e fugir. E é o que tava acontecendo todo esse tempo, porque ele tava se recuperando. É, só que daí o que aconteceu? O vilão viu o... Pô, o Albert tá aqui na porta. Puta, o que que a gente faz? É, vou ter que ir lá pra fora, né? É o que tem pra hoje. Ele evacua o sucessor dele, que faz com que ele vá embora, e você até, por um instante, acha que o comum, o senso, seria ele ir embora também, ele fugir, mas não, ele fica e desce a porrada no All Might, velho. É, foi aquela parada, é o que tem pra hoje, né? É aquela parada do improvisar, sabe? Que, sim. Que torna até um pouco coisas mais reais. Exato, ele torna muito mais crível aquilo. Sim, sim, até porque, vou falar a verdade, qual foi a última coisa que você planejou e realmente aconteceu exatamente como você planejou? E ele pega todo o plano que ele tinha de ele ser o mais forte, dele ser o vilão que reunia todo o poder e fala, então, sabe todo esse plano? Eu vou deixar pra próxima geração. Tanto que eles fazem com que o sucessor do One for All quanto do All for One se enfrentem antes, basicamente, e depois, né, desses acontecimentos. E de certa forma, antes e depois, é que você tem a evolução de grandes figuras que depositaram tudo na próxima geração. Exato. Em que eles estão ensinando. Sabe um personagem que eu gostaria de ver muito mais sobre? É. Sobre a Nana não sei das quantas, que é a predecessora do All Might. É, que foi quem fez com que o Gran Torino se tornasse um herói. Eu sei que não caberia muito bem e tal, mas eu acho que seria muito legal. Mas não, mas vai ter. Certeza. Vai ser, porque precisa falar do filho dela. É, não, tem isso daí, do filho dela e tal, mas eu não sei a que nível vai ser, sabe? Não, vai ter. Mas vai ter, tem que ter. Com certeza, espera pra um flashback de bons capítulos. O que precisa ter é mostrando a Nana ali. Acho que não precisa não, cara. Não, vai ter desenvolvimento dela, certeza. Ela apareceu demais pra não ter desenvolvimento. Vai ter, certeza. Bem, já demos nossas opiniões anteriormente. Vamos só fazer aquele reforço aqui, gente. Eu acho que Boku no Hero, ele é uma obra muito boa. Como eu falei, se você não tem conhecimento por mangá, anime, começar por ele é uma coisa excelente. Muito boa. Minha opinião sobre Boku no Hero é só que ele tem que crescer muito. Ele vai crescer muito. Ele tem um potencial enorme. Toda hora ele tá apresentando novos personagens. Até agora, a gente teve a apresentação da outra academia, que nem não teve tanto desenvolvimento de todo mundo de lá, e vai ter, com certeza. Aí também, eu acho que você não precisa... É o seguinte, você não precisa desenvolver todo mundo também, cara. Senão a história nunca vai ter fim. Não, mas tem gente dali que vai ser desenvolvida, eu sei, entendeu? Não, tudo bem, tem gente dali, mas, pô, do jeito que você tá falando, parece que vai ser todo mundo, sabe? Vai ser a outra sala toda. Calma aí. Tem vilões novos que são apresentados a todo instante, que você não espera que eles vão ser desenvolvidos, porque parece que eles só vão ser um vilão com quem eles vão lutar ou enfrentar. Isso. E que tem um desenvolvimento. E tem personagem que ele colocou ali e ainda não foi tão bem utilizado, e eu tenho certeza que vai ser pessoal da classe B, entendeu? Então vai ter muito mais coisa. Sim. Esperem por muito mais coisa pro Boku no Hero. Até porque Boku no Hero, querendo ou não, além de todo esse sucesso que ele tem 150 capítulos, basicamente. E tá vendendo muito. É muito pouco pra uma obra, por exemplo, se a gente quiser fazer essas comparações com Naruto. Ah, sim. Pô, não, mas você também tá comparando, Boku no Hero com os maiores mangás já feitos na história do Japão. Pô, aí você também tá de sacanagem, né, cara? Exatamente, porque Boku no Hero ainda tem um longo caminho pra ser desenvolvido. E ele tá fazendo um grande sucesso já tão cedo. Sim. Ele ainda vai ser muito maior. Esse é o ponto. Não, tem mais história pra frente também. Mas, porra, eu não quero que ele pegue e prolongue a história só porque, meu Deus, precisa prolongar, mas não, eu não quero. Não, mas, assim... Eu não quero isso. Não. Gente. Mas ele, assim, ao que eu vejo, ele realmente precisa prolongar ao que foi lançado até agora. Eu sei que tem que ter mais história, mas eu tô falando, eu não quero que, tipo, seja um Yu Yu Hakusho da vida ou um Dragon Ball da vida, aquele que o autor queria parar no lugar e... Não para. parece. Eu acho que ele não parece isso, exatamente por causa do pacing dele. Porque... Até agora não, mas vai saber o futuro. É uma abordagem diferente. É como a gente já falou, é muito acelerado. Ele tá sempre... Tem uma ação, a ação entregada em ação, ação, ação, ação, ação. Sempre alguma coisa tá acontecendo. Ou seja, no momento que parar, vai ser no momento que não tiver mais ação. Quando tiver que parar, vai parar. E eu acho que esse vai ser o momento final. E o que eu posso falar pra conclusão é... Boku no Hero é um mangá, assim, que... Você também... Já falaram tudo que tinha pra falar sobre ele, mas o que eu posso falar é... Você se identifica muito com algum personagem. Eles todos têm personalidades bem trabalhadas. E eu, particularmente, olho assim pros personagens e eu gosto muito deles. Eu sinto um carinho muito grande por eles. E tem mangás, hoje em dia, que você lê e você só fala assim... Ah, eu gosto de 3 personagens, né? 3, 4 personagens, assim. Eu conto muito. E no Boku no Hero, você gosta de todo mundo. Menos o Mineta. Menos do Mineta. Se você gosta do Mineta, você é uma pessoa errada, mas... Aí você gosta de todo mundo. E pra mim, isso é muito importante. Isso me faz querer ler Boku no Hero toda semana. Quando não tem Boku no Hero, eu fico triste. Eu fico deprimido. Cara, eu releio diariamente capítulos. Eu também. Pra me sentir melhor, cara. Muito bom. A sensação de você estar lendo é algo que vocês precisam experimentar. E só pra colocar uma última coisa, Boku no Hero é incrível, porque você pode pegar qualquer capítulo pra reler, vai ter alguma coisa importante acontecendo. Alguma coisa importante sempre tá acontecendo. Pior que é, ele não tem capítulo avulso, assim, tipo... Tem. Só tem uns capítulos avulsos no meio da história toda até agora, que é apresentando a porra dos quartos. Esse é o único. Sim, sim. Único. Não era necessário. Sim, são os únicos. São os únicos. Um capítulo que apresenta o quarto. Mas ainda assim é interessante. Mas eu fiquei puto com aqueles capítulos. É legal porque você já gosta dos personagens, mas que não precisava, não precisava. É desnecessário. Bem, então é isso daí, pessoal. Eu espero que vocês gostem. Talvez, quem sabe, a obra não se prolongue tanto e dê mais informações pra gente, pra não ter um Boku no Hero Parte 2 de podcast. Ó, da hora, hein? Pensa nisso. Ó, se der, eu já fiz a pauta, hein? Inclusive, antes de eu finalizar, temos que falar o seguinte. Essa pauta do Abi tá louca. Ela tem direito até imagem, só que não tá em azul. Mas beleza. Ah, é que eu fiz uma menção honrosa ali no fundo. É, eu coloquei que ela foi inspirada, porque a famosa pauta azul. Pauta azul do Rods, beleza. Então é isso, pessoal. A gente encerra por aqui e espero que vocês tenham gostado e espero que vocês continuem com a gente na próxima semana. Falou. Falou aí, galera. Falou, gente. Até. Isso aí, e escutem aí. Até semana que vem. Aê, caixa de entrada. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Seiji. Aqui é o Jin. Olá, olá, olá. Começamos os nossos recadinhos básicos de sempre, né? A gente sempre fala no começo do Caixa de Entrada. É, na real, vocês têm que pegar dessa vez, deixar editado já e depois só colocar no negócio. Ah, mas vai vir outra pessoa. Foda-se. Ia facilitar toda a minha vida. Bom, mas os recados são... Pra você que escuta nosso podcast via feed, via algum agregador de podcast, via iTunes, via Spotify, se acho que não, ainda não temos isso. Bom, acesse nosso site em www.projetoxpodcast.com.br. E caso você queira participar aqui do Projeto X através da nossa pequena área aqui de e-mails, é só mandar seu e-mail para contato@projetoxpodcast.com.br. Curta a nossa fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e também o nosso grupo do Facebook em facebook.com/grupos/projeto.x.podcast. E para os stalkers de plantão, nós temos sempre a nossa rede do Pássaro Azul, o Twitter, que é o @projetoxpodcast. E quem diria, eu estava errado, o Twitter voltou a crescer. Ah, agora tem 280 caracteres que vocês vão botar logo. Meu Deus do céu. Eu fiquei sabendo que agora você pode até ganhar dinheiro com o Twitter, quem diria. Finalmente, hein? Eu não achei que eu ia estar vivo nessa época. olha só, Dinho guru da tecnologia. É, com certeza. Bom, vamos lá, começando alguns recados. Saiu na semana passada o Expresso Cast número 29 sobre Tales of Series, a parte 4, agora falando do Tales of Vesperia. Então, a Adri e a Ana comentando esse jogo, que elas adoram bastante. Então veja um pouco dessa curiosidade também, né, sobre esse jogo, Tales of Vesperia. Tá, link na postagem, tá, gente? E de acordo aqui com a pauta, nós temos também o Projeto X Playlist, número 99, Animas de temporada 2017. Caramba, só não perdoa. Caramba, pronto. Eu posso não perdoar, eu tenho dislexia. Quando eu percebo erro, quer dizer que a coisa tá muito grave, cara. Caramba. Não, mas agora falando sério, é Animes da temporada de verão de 2017. Sim, link na postagem. passagem também. Outro recado também, aproveitando que saiu a playlist 99, a playlist número 100 está chegando, um especialzinho em que a gente já mostrou a proposta dessa playlist, os ouvintes vão mandar sugestões de música, então por favor mandem suas sugestões de música, por favor, já disponibilizamos um contato no grupo do Projeto X, mandem também se quiserem no Twitter, e em breve eu também vou mandar na postagem principal, vocês mandem essa sugestão de música, tá? Galera, ajudem a gente, tá? Por que não fazer um e-mail também, Sérgio, o que você acha da ideia? É, pode também mandar por e-mail, vai galera, ajuda. Pra mandar por e-mail é bem simples, é só você pegar e mandar o e-mail com o seguinte título, tem que estar no título do e-mail, né galera? Música para a playlist número 100. Aí você vai lá e só digita o nome da música, sem mais comentários, não é pra fazer um texto, é só o nome da música. Isso. Pode mandar até quantas músicas por e-mail, umas três? Manda uma. Uma, tá bom, uma. É, mas manda logo porque a gente vai gravar logo essa playlist. E além disso, pra quem nos acompanha desde a época predecessora do Projeto X, vocês devem lembrar de um grande amigo nosso, que inclusive chegou a gravar um cast com a gente aqui no Projeto X, que é o Gabriel Saul, vulgo Alchemist. Ele começou um canal no YouTube agora, com um foco, bastante foco em mangás, mas ele também fala de animes. O link vai estar na postagem, mas caso vocês queiram procurar diretamente no YouTube, é só procurar pro canal Gabriel Saul. Vai lá, se inscreve, o cara é gente boa, o conteúdo tá interessante, e é isso aí. Link na postagem. Outro recado interessante, tá chegando aí a BGS 2017, o pessoal do Projeto X vai lá fazer a cobertura. Então, se você estiver de bobeira lá na BGS, procure a galera, eles vão estar lá. Procura o Mug, dá um abraço nele, ele gosta disso. Procura o povo também, o Jinx vai estar lá. Talvez a Dri esteja. A Dri talvez esteja, o Abi talvez esteja, dá uma aparição rapidinha. E só pra ferrar um pouquinho a vida do Seixi, pra caso vocês não saibam o nosso rosto, vai ter foto da gente na postagem. Ah, não, nada disso. Para de espantar os ouvintes. Não, chega. Não, então, galera, BGS chegando aí, então vejam lá uma postagem especial depois da cobertura. Talvez um expresso especial, né? Quem sabe? Bem provável. Além disso, tenho aqui mais um recadinho, não sei porque ele tá aqui, mas vamos lá. Imagina. Não sei. Às vezes, dependendo como é a pessoa, né, seja, às vezes não quer divulgar, não interessa, mas vamos lá, né? Essa semana também, no meio da BGS, a gente vai fazer um pequeno break na BGS pra fazer uma coisa muito mais importante, que é comparecer ao casamento do nosso amigo Rods. Aê, tá parabéns! Chegando. O Rods vai casar em breve. A gente não vai divulgar onde é o local da paróquia da festa, porque o Rods não autorizou ainda. É, imagina, a gente divulga e aparece mais gente que gosta do Projeto X do que é convidado do casamento, né? Não ia dar certo. Não dá certo. Mas mande os parabéns pra ele nas redes sociais. Tá chegando aí, o senhor Rodrigo e a senhorita Karina trocando alianças. Primeiro o pessoal do Projeto X a se casar. Maravilha. Estamos ficando tudo velho, vocês. Tamo velho. Ah, que tristeza. Mas tá bom, finalmente então. Mas é isso então, galera. Mandei um parabéns para o Rods. Parabéns, Rods. Mas é isso. Então, os recados foram dados, né, Odin? Sim, sim. Então, vamos começar a nossa leitura de e-mails, né? Finalmente! Tem poucos e-mails aqui. O feedback do último podcast sobre o Ghost in the Shell. Então, o primeiro e-mail aqui, né? Um e-mail um pouco maiorzinho do Rui Carod. Ele fala aqui, ó. Olá, pessoas confusas que gostam de obras que criam mais pessoas confusas. Ei, Ghost in the Shell. Bom, Ghost in the Shell deu origem a uma série de obras magníficas das quais ainda não assisti todas. Eu creio que deveria ter começado com o mangá, que comprei este ano. E seguindo recomendações, fiz uma primeira leitura leve sem tentar entender muito e pulando as centenas de notas de rodapé, para depois fazer uma leitura mais atenta e por reler uma terceira vez. Estou dando um tempo, mas sei que vou lê-lo muito mais vezes. Mas a leitura do mangá foi bem mais proveitosa que o filme, pois a interação dos personagens está melhor e mais leve. Realmente eles parecem ter uma relação bem antiga e mais agradável que no filme. Mas não me entendam mal, eu amo o filme, o de 95, e o anime, né? Só que acho que o mangá trata melhor deste aspecto e por isso é uma introdução melhor. A questão que o Ghost in the Shell mais me instiga nem é se a parte não física das pessoas pode estar em várias cascas, e sim se sabendo disso eu não viveria renegando essa realidade, simplesmente para manter um conceito antiquado de identidade. Basicamente eu creio que renegaria meus olhos para não suportar a luz. Bem filosófico. E por favor, Dri, perdoe-me o trocadilho que fiz em meu comentário na página. Foi impossível não fazer. Errou, fazendo esses trocadalhos, meu Deus do céu. Boa sorte, felicidades, alegrias, paixões inenarráveis. Tchau. legal. Muito obrigado, Rui, por toda essa mensagem aqui, né, sobre o Ghost in the Shell. Uma história muito fabulosa, muito boa. E depois disso, nós temos mais um e-mail, só o último e-mail, só dois e-mails, acontece de vez em quando. Uhum. Que é e-mail do Rafael aqui, que é um e-mail bem curtinho, por sinal, que ele fala assim: olá, pessoal do PXP, mais um ótimo cast, cheio de discussões filosóficas. Eu li o mangá e vi o filme animado Ghost in the Shell e ainda estou vendo as séries animadas, mas é muita coisa. É muita coisa mesmo. Agora só falta fazer um cast de Akira. Será? Talvez quando terminar de sair o mangá aqui no Brasil. É, então, quem sabe? O Akira já teve oportunidades antigas da galera fazer. Vamos fazer um podcast de Akira e a discussão sempre fica. Mas vai fazer do filme ou também vai falar do mangá? Porque o filme só pega um terço do que tem no mangá. É, então, se for falar do mangá, tem que esperar sair aqui o mangá aqui no Brasil, né? Aproveitar. Quando sair o último volume, talvez, quem sabe. Porque o Akira, o filme animado, ele é ótimo, mas... Eu tô comprando o mangá do Akira, assim, apesar de ser... Caro, eu sei, mas é de ótima qualidade. Sim. Mas sim, então, o Akira, o filme animado é ótimo, mas não é só isso que tem, não. O mangá, ele é ótimo também. Eu acho que vale a pena englobar tudo com o mangá. Sim. Então, espera. E eu queria pegar aqui, Seiji. Diga. Aproveitar também e dar os meus 5 centavos pra esse cast do Ghost in the Shell, porque eu, pessoalmente, não vi tudo, não estaria pronto pra gravar o podcast, mas eu queria fazer... É muita coisa. É muita coisa, muita coisa. Queria fazer aqui, dar os meus 5 centavos, que é de uma parte específica que vocês falam de obras que foram influenciadas ou que influenciaram, né? Vamos ver. Eu acho que dá pra falar aí que vocês esqueceram um anime que tá saindo agora, do mesmo criador de Gantz. Ah, sim, o Inuyashiki, né? O Inuyashiki, porque o cara, ele vira um robô, né? Ele, basicamente, a consciência dele vai pra um robô, né? Tem relação até. Olha só a referência também. E tem uma outra que eu acho que, nesse caso, foi mais inspiração pro Ghost in the Shell do que inspirado, né? Que é um conto do Philip K. Dick. É um conto específico chamado Impostor. Ah, olha só. Onde você tem um cara, que ele é um ser humano, e ele é abordado por pessoas do governo falando que ele é um robô e que ele vai explodir. E eles não sabem quando isso vai acontecer e qual é o gatilho pra isso, né? Ah, sim. E fica toda aquela coisa do... Será que ele mesmo, ele não sabe se ele é um robô ou ele não é? Fica toda aquela coisa do... Será que eu sou um robô? Será que eu não sou um robô? E você acha que eu falo a conclusão ou não? Não, a gente já entendeu a ideia, né? Não, ok. Não, é porque tem um desfecho muito interessante. É, então. Qualquer coisa, a pessoa procura esse conto. Sim, sim. Procurem esse conto. É um conto, é curtinho, não tem tantas páginas assim. Se vocês procurarem, tem um livro chamado Realidades Adaptadas, do Philip K. Dick. Vale muito a pena. Bom, então, valeu também, então, Rafael HQ, né, pela sua mensagem. Vamos terminar essas leituras de e-mails, mandar abraços pra galera que também comentou, né, alguns podcasts. Tem o Rui, Rafael HQ, quem já falou num deles, e além do Rafael Tara e do Pablo Neves. Valeu, galera, por comentarem também. Continue, então, mandando seus e-mails, comentários. Continue seguindo a gente no Facebook, no Twitter. E mandem parabéns pro Rods. Parabéns pro Rods. Não esqueçam, é a coisa mais importante que você tem que fazer na sua vida atualmente. Exatamente, exatamente. E é isso, então, galera. Valeu por tudo e até a próxima vez, né? Até a próxima vez e talvez até a BGS, caso você me encontre lá. Oh yeah. E tchau, tchau. Falou, galera, e tchau. Apesar dos pesares, o Mineta ainda assim é foda. Né? Corta isso tudo, Seiji. É tipo, deixa a minha coisa assim e fala, deixa aí a gente falar depois. Vou colocar a cena dele falando... Chorei! Não era exatamente essa, mas serve. Shonen. É Shonen e barulho de vômito, né? Shonen. Por que vocês estão rindo? Do chat. Vai, Abi. Tem mais 3 avisos aí do Midoriya Boy. Os 3 shows. Midoriya Boy. Midoriya Boy. Não, agora é Shouta. Shouta. Aquele seu pai dele. O Ideabra falou: Shouta, Shouta. É Shouta. Essa não é a minha função. Shouta. Tem que estar gritando. Agora é Shouta. Quando eu vi. Ha ha ha ha! Caralho, Gabi. Desculpa, gente. Eu vou colocar esse de coloque sem erros. Porque a gente tá rindo porque eu mandei um gif aqui muito. Caralho. Ai, esse gif é muito bom do Deco batendo a cabeça, velho. Quem perdi, calma. Tá, deixa eu voltar.